ídolo favorito fake fake. Nós não fica pagando de gangsta, mata a mãe pra se tornar um rockstar. Essa aqui tá no nível de milenar, ela disse que eu sou dono da rapa. Bati é passado, eu fiquei privado, recebendo em dólar sem pica lado. Baixo do nariz, tudo tipo incenso. 0-3 em quase que é os brabo é tenso. Coração sempre bom se cegar no penso. Foda-se os críticos de internet. Olho no olho, muda e depois reflete. Aparência se engana, olha quanto lock. Se o beat é o navio, me chame de vlog beat. Se tá falando mal, é porque nós tá brilhando, protejando o brilho. Não é a roupa que faz nós acredita em tudo que vê. Ídolo favorito fake fake. Nós não fica pagando de gangsta, mata a mãe pra se tornar um rockstar.